ser menos um paternário porque eu vou chamar meus deles. Isso, o reino de fome, que luta, que prova, justo hoje eu vou sentir uma noite antes, estou hoje cansado, né, irmão? Tá bom? Mas Deus vai te honrar, que é a nossa noite, tá? Estão se falando 1.500 bits aqui atrás das suas filhas, ao invés de bala, de pegar na porta, de pegar a pica, de pegar a pica. Isso é o que? Queijo? É queijo, né? Tá. Era só um. Aí já foi, né? Não, entendi. Quer ver? A cebola, cebola indiana, cultivada por escravos orientais, chamados pelo vinho. 57 pessoas de Belém do Pará que trouxeram o açaí, já saíram, né? Tá bom. Agora você vai fazer o quê? Pode acender tudo, então prepare-se. Cadê a câmera? Está passando? Não, né? Então veja pela tela. Ah, olha isso. Então você já tem um espelho desse tamanho branco. Pode ser contra ladrão também, essa de pobre. Vai com ninguém na mesa, que já tá recebendo. Bom, está ligado, está aceso, né? Fogo, na pipa. Que bom, né? Isso é o quê, né? É a bolsa dele de trabalho, né? As mulheres diferenciadas, tudo, né? Ok. Isso. Olha que legal, uma placa. Messi Meister da Antiquarte. Legal, isso. Alguém já está sentindo algum cheirinho? Não? Tá aí. Tá indo aí. Mas não tem mais nada, né? O sal marinho está sendo colocado na carne neste exato momento. Bastante sal marinho, né? Porque ele tem menos iodo, automaticamente protege a sua pele do acne. Ele contém ômega 3, que tira todo o problema cardiovascular. Vocês já ouviram na rádio? Ontem eu ouvi na rádio aqui do Rio de Janeiro uma senhora que ficou duas horas falando do ômega 3. Você ouviu na rádio? Ela falou do coração, ela não sei o que. Ela tem uma voz assim. Ela é daqui? A gente é daqui? A gente é daqui? A gente é daqui? Não, ela vai pegar aqui. Que passa a informação para as pessoas. Tanto que eu dei para ele, se tiver que falar muito bem, só eu também ouvi ontem, eu ouvi bastante a. Eu estava esperando aí, deixei eu pegar, eu ouvi a mãe toda também, da mãe doida, que era um negócio de botar na mãe doida. Pronto, irmãos, então estamos no grande processo. Ele colocou o sal marinho, aqui está uma carne deliciosa, bem suculenta, bem grossa, assim, imagina que seja morte por isso, né? Isso eu estou conhecendo, que é a parte do pé, tá? Vamos lá então, olha que gostoso. Agora é o cheiro, está sentindo? Quem está sentindo? Lá em cima não, né? Mas tá no nosso ponto. É manso! É manso! Boa, abaixo! Isso! Responda pra mim, o que causa em você quando você tem isso aqui? Né? Dá vontade, né? Vocês têm que ligar. Mas isso não vai rolar, assim. Eu nem tenho uma visão de lá, você vai cair no chão. Você vai cair no chão. Você vai cair no chão. Jesus, aí ele está entendendo o que ele está fazendo. O pãozinho aqui com uma coisa, um azeite, né? Alguma dica para as irmãs aqui para não ficar aquele bife surricado assim? Isso é o quê? É suave. Hã? É um degustativo? É? Aqui pode ser, parece que eu estou tentando comer uma carne. absurda. Só vou mostrar. Olha aqui. Quem assistiu em cima, levanta a mão. Estamos no processo final. Bom, queridos, vamos lá então, para você entender, você vai falar, nossa, vim aqui na igreja hoje, estava tudo bem uma palavra, e o irmão achou que ia trabalhar pra cá, achei que era extravesti, não foi nada, né? O cara está fazendo isso aí, mas eu creio que Deus vai te abençoar essa noite, amém? Preciso as coisas loucas, amém? Eu creio nisso. Mais 1 minuto e 37 segundos, ele estará pronto, estará tudo certinho, tem que ser um prato muito interessante. Agora, irmãos, assim como Deus se relaciona com o homem através do cheiro, assim como o Senhor sente a nossa adoração com incenso suave, nós temos que entender algo. Uma das características de Satanás é o quê? Ele imita as coisas de Deus. O diabo, ele sempre imitou a Deus. Ele sempre quis ser como Deus é, mas nunca conseguiu e nem vai conseguir, amém? E aí, o que acontece? Até a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele tenta imitar tudo que Deus faz. Então imagine, se ele imita as coisas de Deus, automaticamente, se Deus sente o cheiro do homem como incenso suave, o inimigo também faz de tudo para quê? Para sentir o cheiro do homem. Só que assim como o Senhor, ele sente o cheiro do Espírito, ele sente o cheiro da adoração, automaticamente Satanás sente qual cheiro? O cheiro da carne. Porque ele quer nos devorar, ele quer nos tragar. E aí, quando nós não estamos naquilo que Deus quer que nós estejamos, querido, automaticamente o inimigo começa a sentir o cheiro da carne na nossa vida. E assim como esse cheiro inundou a igreja, assim como esse cheiro despertou a vontade de devorar essa carne, de comer essa carne de qualquer jeito, é assim que o inimigo tem tentado nos ver. Aqui está, deve estar muito bom. E o objetivo é destruir e acabar com isso aqui. Agora, se eu não como isso, se eu coloco na geladeira, não coloco para congelar, sei lá, vai perder o sabor, vai perder essa maciez que ela está e vai apodrecer, não é? E vai cheirar muito mal. Só que, irmãos, a minha pergunta para você nessa noite é: você quer ser isso aqui? Você quer ser uma carne em que as pessoas vão sentir o teu cheiro, as pessoas vão ter vontade de te devorar, o inimigo vai fazer de tudo para que você exale isso, para que as pessoas olhem e falem: uau, que bom, que delícia, uau, que pessoa legal, que pessoa bacana, que pessoa interessante. Meu, causa desejo na gente, sentir o cheiro dessa carne, causa muito desejo em detonar isso aqui. Mas eu te pergunto nessa noite, querido, o que você é? Você é um bom perfume de Cristo, ou você é um bom perfume de carne, um bom perfume para Satanás? Quantas pessoas estão aqui nessa noite totalmente na carne? Quantas pessoas estão aqui nessa noite completamente sendo tragadas pelo diabo todos os dias e talvez você nem perceba isso? Quantos de vocês estão aqui e as pessoas olham para você na tua faculdade e elas querem te levar para a cama? Porque você é apetitoso, você é apetitosa, e eu te digo, você se limita em ser apetitosa? Você se limita a isso, sendo que Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muito mais para você, e você quer ser um pedaço de carne andando pela rua, que as pessoas querem te beijar, querem te possuir, mas não querem saber a tua história, não querem saber a história da tua família, não querem saber dos teus sonhos, não querem nem saber o teu nome, querem te beijar, querem te possuir, mas não querem nada com você. E aí? Até quando você vai exalar o cheiro de carne? Até quando vai ser esse frisson, esse momento maravilhoso da tua vida? Aconteceu algo uma vez na minha família. O meu cunhado de 20 anos, casado com a minha irmã, recente, uma filhinha de 7 meses. Ele foi trabalhar em uma cidade chamada Piracicaba, perto de São Paulo, e ele estava no caminhão, e aí o caminhão, o motorista levantou aquele negócio do caminhão assim, ele foi caindo e encostou a cabeça num fio de alta tensão, 12 mil volts, e ele morreu na hora, ele perguntava. E foi um choque para a nossa família. Eu tinha acabado de me converter, estava no primeiro amor, estava nas primeiras obras, E eu falei, meu, eu preciso ir lá, ele vai ressuscitar, eu vou orar por ele, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, não é possível. Eu cheguei lá no Piracicaba, falei para minha irmã no hospital, eu vou orar, cadê ele, cadê o corpo dele, cadê? Aí ela, não sei, aí fui para os enfermeiros, para os médicos, cadê o corpo do Alex? Eu preciso orar por ele, que Deus falou que vai ressuscitar. E eles me olharam bem louco, assim, claro, tá bom, você acontecer isso, tudo bem. E falaram que ele já estava no cemitério, lá dentro da sala do DML, eles estavam, o médico registro já estava indo para lá para fazer autópsia nele. E eu, não deixa de fazer autópsia. Porque na minha cabeça, se fizesse autópsia, Deus não ia ressuscitar, né? Porque aí eu vou estar cheio de fluido, escrota, não vai fazer. Então não deixa, porque aí vai inteiro, né? Para acabar com isso. Aí eu falei, não para, na cabeça, né? De novo, cometido louco, ali eu estava pirando, né? Limitando o poder de Deus. Enfim, cheguei no cemitério de noite, eram 8h da noite, os policiais estavam ali, eu falei, seu polícia, por favor, eu preciso falar, eu preciso, fala pro médico que tá aí, manda fazer autópsia, eu preciso orar antes pelo meu cunhado e tal, ele mandou vir aqui, fui, aí entrei no cemitério, eles olharam pra minha casa, o cara louco, uma hora dessa aqui no cemitério, tá, enfim, né? Aí o médico saiu, já tinha feito, o policial falou assim, não deu tempo, eu falei, Deus, não acredito, e agora? Meu Deus, e agora? Eu entrei, ele pediu para eu entrar, eu entrei. Era como açougue, parecia um açougue aquele lugar, serrote, sabe? Cheiro de sangue, cheiro de carne, tão forte ali. E aí eu vi numa sala ao lado, o meu cunhado, numa mesa de inox assim, e o cara estava lavando com uma mangueira, se fosse nada, um pedaço de carne. Estava lavando ali, sabe? E aí eu entrei, e aí eles tinham feito aqui, né, aqueles exames, estava aberto aqui, desculpa ser tão detalhista, mas é para você entender algumas coisas. E aí puxou, aí sangrou mais, e aquela cena horrível, horrível. E eu cheguei, pedi o rapaz sair por respeito, eu orei no ouvido dele, comecei a orar, não, Jesus, levanta e nada. Eu falei para ele, Senhor, eu não estou entendendo, o que o Senhor mandou eu fazer aqui? Sabe, o que a gente briga, né? O que o Senhor mandou, eu vim, Senhor. E Deus falou, sabe o que eu pedi para você vir aqui, para você ver o que é carne? Aquilo que a gente alimenta tanto, a gente dá tanta atenção para ela. E o que é carne? Isso aqui é uma mulher. O que você está fazendo? Caramelizando a cebola. Caramelizando a cebola. Meu Deus. Dá para comer frio depois? Não, eu preciso jantar agora de novo. E aí eu entrei, orei, e Deus falou assim: eu estou aqui para você ver que a carne não vale nada. Que a carne não vale a sua morte. O que importa é depois disso aqui. O que importa é onde é que vai passar a eternidade. Isso aqui, ó, virou um pedaço de carne jogado como um cachorro que morre na rua e ninguém dá mais atenção. Um cara lavando com uma mangueira. E Deus me ensinou muito naquela noite, mas ensinou para o resto da minha vida, querido, que é como uma festa. O pai sai, vai fazer uma viagem com a mãe, o filho adolescente fica sozinho. Qual é a tendência? Meu pai saiu, vou montar uma festa aqui enquanto meu pai está fora. Chama os amigos, diversão, bota o som alto, bota uma luz, compra bastante bebida e vou festejar com o nosso amigo. Meu pai saiu, sou dono da casa. Mas aí o pai resolve voltar um pouco antes. O pai resolve parar, viaja no meio, chega no meio da madrugada. E quando o pai abre a porta, vê aquilo, ele acende a luz. Ele vai lá, desliga o som, todo mundo sai correndo, sobe o filho e o pai. E aí o pai fala, e aí, me explica o que está acontecendo. Eu quero prestar conta com você, que você vai ser assim, querido. Assim que acontece na nossa vida, você vai querer, você quer festejar, celebrar, festejar sua carne e se alimenta, e é festa, e passeio, e é carne. Mas chega uma hora que o seu Deus vai chegar e vai falar, ei, estou acendendo a luz, vamos prestar conta agora. Como é que foi a tua vida? Como é que foi a tua vida? Como é que tá rolando? O que está acontecendo? Explica face a face. O que vai ser agora? E é isso que importa, meu amado. É isso que vai fazer valer a pena. A minha vida foi uma destruição, irmãos. Eu tinha cheiro de espírito na minha infância, no início da minha adolescência. Cresci numa igreja muito rígida, homem de um lado, mulher do outro. Ia sempre com a minha avó. E ali eu estava, tentando buscar a Deus, tentando buscar a presença de Deus. E me lembro de um fato que mudou o rumo da minha história. Um irmão, com cheiro de carne, mas com cara de crente, ajoelhado do meu lado, irmãos. Imagina, no meio da oração, minha avó de um lado, orando com as irmãs e os irmãos do outro lado, e um menino de 4 anos. Imagina, um menino de 4 anos, era eu ali, de joelhos, e o cara vinha e pedia para eu passar a mão nele, no meio da oração, pedia para eu tocá-lo, no meio da oração. Como assim? Que podridão é essa? Que cheiro de carne é essa? É esse, querido, estava rolando, e a minha vida foi sendo marcada por isso. Comecei a me envolver com algumas coisas estranhas. Me lembro, no início da minha adolescência, com 14 anos, eu já estava no mundão, já tinha saído da igreja, não queria saber mais de nada. Com 12 anos me afastei, a minha voz estava orando, a minha voz estava clamando, mas comecei a sair com vários homens. Quem aqui é envolvido nessa área sabe que há uma podridão, há um dark room, você sabe que é um quarto escuro, onde as pessoas se tocam sem saber quem está na frente dela, há o banheirão, onde as pessoas vão para se prostituir. Eu não estou aqui falando de uma coisa que eu não sei, eu vivi a podridão, que você sabe que eu estou falando muito bem. E eu te pergunto, o que você está fazendo aí? Foi para aí que você foi chamado, e eu estava ali alimentando a minha carne, minha avó sofrendo tanto. Enfim, passei toda uma juventude na destruição. Fui por caminhos que você nem imagina, querido. Saía com homens que eu não sabia nem o nome deles. Mas há poder no nome de Jesus, amém? Eu podia estar exalando o cheiro da carne, mas a minha avó, eu dobrava o joelho no quarto dela e exalava o cheiro do Espírito. Então, se você está aqui, alguém da tua família está na destruição, está nas trevas, não desista de orar, querido. Não pare de clamar, porque Deus vai salvar a tua família em nome de Jesus. Aleluia, minha avó orou anos e anos. Anos e anos. E com 17 para 18 anos, eu fui num clube como esse, senti a presença de Deus, entreguei a minha vida para Jesus e hoje eu estou aqui na tua frente para declarar que eu estou no nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, pintou, né? Que delícia. Tempo que você não pode ver. O desenho que foi feito aí, né? Muito lindo. Quem está na galeria está vendo, né? Lindo, né, mano? Olha que bênção. Suculento, maravilhoso. Deus abençoe a tua vida. Como que a gente faz agora? Passa pra cá. Tem que decorar. Bom, nós vamos deixar aqui no cantão. Deus abençoe a tua vida. Depois a gente dá um jeito aí. Se monta uma fila aqui já, vai pegar uma senha ali. Ok? Então nós vimos aqui a diferença. Nós sentimos o cheiro da carne. Eu contei para você momentos de carne terrível na minha história. Não é fácil, até hoje é uma luta constante, é claro, até a minha morte. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus, amém, querido? Mas eu estou aqui para que você entenda qual é o teu cheiro. Qual é o teu cheiro? É tão bom, eu fiquei olhando aqui quando eu cheguei, vi o povo adorando a Deus, levantando as mãos. E a Bíblia diz que esse momento é o momento que você sobe nas narinas de Deus como incenso suave. Mas ao mesmo tempo a gente encontra pessoas que ficam completamente alienadas. E isso é preocupante. Não quer dizer que você é podrão, que você não vale nada. Não é isso. E você está numa busca, está começando, está tentando entender ainda o que, que é. Mas tem pessoas velhas de igreja que já conhecem a palavra, que já sentiu a presença de Deus. E eu não consigo entender como é que você consegue acessar o seu Facebook no meio de um louvor. Como é que você consegue pegar o seu celular? Bom, já que você está tão assim, então vamos fazer o seguinte: no domingo é um dia lá, vai, você vai me cultuar e eu gostaria que você separe somente 2 horas, vamos lá? Vamos começar assim, então, pelo menos 2 horas, totalmente para mim. Mas você não consegue ficar nem 15 minutos sem pegar o celular na mão para saber o que está acontecendo lá fora. Querido, o mundo não pertence a você. A Bíblia diz que, sabe qual é o perigo, querido? A Bíblia diz que aqueles que constituem-se amigo do mundo constituem-se inimigo de Deus. Quantos inimigos de Deus nós temos aqui nessa noite que não consegue se desgrudar do mundo? Querido, esse mundo não vale a tua morte, esse pecado não vale a tua morte. Se essa pessoa está te chamando no celular toda hora, porque é a pessoa que tem te levado para a cama, essa pessoa não pode ser a mãe dos seus filhos, esse cara não pode ser o pai dos seus filhos, essa pessoa não tem nada a ver. Ah, mas se eu não responder, essa pessoa vai morrer? Custa você ficar, pelo menos na hora do louvor, na hora da palavra? Aí a gente entra na oferta, que é continuidade da adoração, parece que a oferta é a hora de você responder todo mundo. O que está acontecendo com você? O que, que adianta você ter nome de quem vive e está morto? O que, que adianta alimentar tanto a sua carne? Porque se algum momento chegar o teu pai, você vai prestar conta do quê? Aí você fala que Deus não fala com você. Aí você fala que Deus não te liberta. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não tem interesse em conhecer a verdade, querido. Não tem interesse em ter cheio de espírito. O que adianta você falar: faço parte da minha church, e eu sou lá, a igreja é linda, o povo é lindo, tudo é lindo. Você, como é que você tem a cara de pau, meu amado, de vir aqui falar que você é uma bênção e encher a boca para falar, e você é incapaz de desligar teu celular na hora do culto, meu amado, se desligar do mundo? Isso não é proibição. Eu estou falando que a única pessoa que vai ganhar com isso é você. O pastor vai continuar com a vida dele com Deus, o ministro de louvor vai continuar, o irmão que está do seu lado vai continuar. Não vai mudar a vida de ninguém quando você desliga o teu celular, mas a tua vida, querido, vai chegar numa dimensão que você nem imagina. Você pode fazer essa aliança com Deus. Eu gostaria de fazer essa oração com você hoje. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero declarar que todas as vezes que eu fizer um culto para te adorar, eu não vou acessar meu Facebook, meu WhatsApp, eu não vou ligar o meu celular desde o momento que eu entrar na tua presença para te adorar. Senhor Jesus, me perdoe pela falta de reverência e pela falta de temor na tua presença. Amém, queridos? Amém. Isso é bom para você. Isso é bom para você. Não é também que a gente vai ser julgador do irmão, tipo assim: ah, não sabe do cabelo, não é nada. É isso, irmão. É cada um na sua, cada um responsável pelos seus atos. Às vezes o cara é médico, está respondendo a algum paciente também, não tem problema. Hoje estava cheio de médico aqui, hein? Assim, não está tudo correndo, né? Então, bota aí, né? Mas às vezes a pessoa é médica, às vezes a pessoa, né, tem, trabalha com isso, amém. Mas, querido, se você conseguir pelo menos separar esse momento e falar: Deus, eu quero ser o teu bom perfume. Quando eu entrar na igreja, eu quero ser o bom perfume de Cristo. Ninguém precisa de mim. Eu preciso ser cheio da tua presença. Amém, querido? Em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Qual é o teu papel aqui hoje? Quem você é aqui hoje? O que você precisa fazer para que a tua vida mude completamente? Ah, eu queria tanto ouvir uma palavra de bênção que eu vou romper. Querido, você vai romper se você tiver o perfume de Cristo. O milagre de Deus vai te alcançar se você tiver o perfume de Cristo. Se você buscar o reino e a justiça, as demais coisas vão acontecer na tua vida. Eu te garanto, meu amado, que se hoje você se ligar em Deus e você ter esse compromisso de você ter o cheiro dele, Deus vai abrir portas no meio da sua semana. Deus vai visitar a sua família, porque por onde você passar, se você vai numa entrevista de emprego e você tem o cheiro de Cristo, não tem o que aconteça, querido, não tem luta nenhuma, Deus abre portas. Se você na tua família, se você chega hoje, mãe, teu filho está desviado, você chega com o cheiro de Cristo, o teu filho, ele vai querer correr para Jesus. Então é o resultado da sua oração. É o resultado da sua oração, querido, você ser cheio de Deus, alcançar os milagres de Deus, alcançar o favor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Sempre muita confusão. Glória a Deus. Olha, meu amado, uma coisa interessante. Sabe o que o pecado faz com a gente? O pecado rouba o nosso tempo, sabia? O pecado rouba a nossa criatividade. O pecado rouba o nosso poder de criar coisas. A gente se torna escravo tanto que aí você vai tomar banho e você não consegue adorar a Deus. Você vai tentar ir para o culto, você não consegue, porque você pensa no pecado, no pecado, no pecado, no pecado, na carne. Eu não digo só pecado sexual, não. Eu estou falando de tudo, sabe? É a arrogância com a tua esposa, é a falta de sabedoria com o teu marido, é a mentira, é mentir para conseguir um descontinho a mais ali, ou uma comissão maior no seu trabalho. E aí isso vai se envolvendo na tua vida e você é envolvido, você está na carne, carne, carne, carne o tempo todo. A Bíblia conta a história de quem? De Daniel. Quantos aqui conhecem a história de Daniel? Levante a mão. Daniel era um moço que a Bíblia diz que ele tinha um espírito de excelência. Espírito de excelência. E a Bíblia diz, querido, que ele foi escolhido e ele foi levado para um castelo. E eles davam as melhores comidas porque o rei pediu para trazer os melhores, os melhores. Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu no teu coração não se contaminar com as comidas do rei. E a Bíblia fala que ele recusava a comida quando chegava, o manjar do rei. Ele comia somente verduras, legumes. Ele não queria se contaminar com nada ali daquele palácio. E a Bíblia diz isso, espírito de excelência. E é esse espírito de excelência que Deus quer colocar na tua vida, meu querido. Deus quer que você seja uma mãe excelente, um pai excelente, na tua faculdade, o melhor aluno, em nome de Jesus. Por isso que eu te falo, o que é que perde? A gente fala de santidade, de ter uma vida com Deus, e parece que é uma imposição, mas meu amado, é você que ganha com isso. Quando você se posiciona, quando você decide, quando você resolve, como nessa noite, chegar depois do culto e resolver esse problema com esse relacionamento que você está tendo e falar assim, olha, não está dando mais problema não, olha o que a gente está fazendo, a gente está demais. Ou quando você resolve sair desse culto e falar, meu, eu não vou ser mais esse marido grosso que eu sou. Talvez você mandou tua mulher calar a boca hoje. E aí você resolve falar assim, quer saber de uma coisa? Eu preciso ceder, eu preciso mudar, eu preciso ser um marido excelente, eu preciso ser um filho excelente. Talvez você é um adolescente chato que manda tua mãe calar a boca, que grita com os teus pais, é mimado. Sabe, é hora de você acordar, querido. É hora do povo de Deus se levantar e falar, meu, para de palhaçada, para de frescurinha, para de... Ai, é um processo, querido, caráter. Você precisa ter caráter de Cristo. Claro que é um processo para muita coisa, mas tem coisa que é vergonha na cara. Sabe, meu, o que eu estou fazendo? Sabe aquele momento que você fala assim, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Olha como é que eu chego na presença de Deus. Olha como eu me aproximo de Deus. Olha o que eu estou fazendo nesse culto aqui à noite. Olha o que eu vou fazer amanhã. É uma mudança de caminho, é arrependimento, sabe? É você ser racional e falar, meu, eu preciso romper. Eu estava em Angola e eu ouvi um cara muito simples pregando na aldeia. Um cara sem dente, um velhinho, sabe? Que culto maravilhoso. E ele começou a pregar sobre ser cauda. Sobre ser cabeça e não cauda. Já viu essa palavra que a Bíblia diz? E você tem que ser cabeça e não cauda. E ele deu uma ilustração tão simples, mas tão eficaz. Ele disse, queridos, o diabo quer que a gente seja como cauda. Quer tirar nossa inteligência da cabeça. Ele quer que seja como cauda. Ele falou assim, é igual aos animais. Você viu o boi, a vaca, com o rabinho ali, ó, a cauda deles. Só serve para abanar a mosca. Só serve para tirar a mosca do corpo. É para isso que serve a cauda. E aí, meus irmãos, ele falou, e a cabeça é aquilo que controla tudo. E é por isso que Deus está dizendo para você, você tem que ser como cabeça, tem que ter o espírito de excelência. É você que comanda, Deus te deu, querido, essa ousadia para você dominar. Para você dominar e não ser dominado. Quantas pessoas estão sendo dominadas porque o pecado faz você ficar burro. Faz você não conseguir romper. Então é mudança hoje, é uma metanoia realmente, é uma mudança de mente na tua vida hoje, meu amado. Para que você saia daqui rompendo, para que amanhã quando você chegar no seu trabalho, na tua faculdade, onde for, meu amado, as coisas vão se abrir diante dos seus olhos, porque você mudou a tua mente, porque você entendeu quem você é em Cristo. Eu não estou diante de fracassados, eu não estou diante de derrotados, eu estou diante de um povo que a Bíblia diz que você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode deixar Deus causar uma revolução dentro da tua alma e falar, ei, volta, vamos alinhar, o caminho é esse. Quem olha para trás vira estátua de sal. Eu não quero, eu quero esse caminho. Eu quero viver o caminho que Deus mandou para mim. Eu quero viver o caminho de uma pessoa inteligente, com espírito de excelência. Eu não vou me contaminar mais. Ei, acorda! Se o pecado se cauterizou na tua vida, te levando para uma apostasia, se você achar que está tudo bem. Eu estou na igreja, eu amo o Senhor, está tudo bem. E você sabe porque agora o Senhor vai arrancar essa escama dos teus olhos para você enxergar e ter um estado. Opa! Não está tudo bem. Eu estou cheirando carne. Eu estou com esse bife maravilhoso aqui, olha. Eu sou um prato lindo para Satanás. Quantos aqui são um prato lindo para o diabo, com esse prato maravilhoso? Quantos aqui estão recheados, estão preparados, são lindos na vida? Tem um trabalho maravilhoso, mas está como um sepulcro caiado, querido. Por fora é como aquele sepulcro lindo, cheio de estátuas, flores, mas por dentro é só osso. Deixa o Espírito de Deus soprar aqui nessa noite para levantar em você um exército vivo. O exército vivo não é a capa que importa. Não é a aparência que importa, não é essa beleza que você tem cultivado tanto e você sabe que você está vazio. Tem pessoas aqui nessa noite que o Espírito de Deus, ele vai começar a quebrar os teus ossos aí dentro, porque há uma revolução, querido, há uma revolução de ressurreição aqui nessa noite, para que você se levante pleno no Espírito. O Espírito de Deus está passeando aqui nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Liga suas antenas aqui nessa noite. Liga suas antenas aqui nessa noite, meu amado. O Espírito de Deus está causando algo aqui no meio da igreja. O Espírito de Deus vai começar a quebrar com martelo em você. Quebrar coração de pedra. Aleluia, aleluia. Você só tem a graça de deixar o Espírito de Deus trabalhar em você nessa noite. Aleluia. Você que já é batizado com o Espírito Santo. Há um lugar de renovo para você aqui nessa noite. Há um lugar de voltar à origem daquele povo amado. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus quer te queimar nessa noite. Quer causar algo dentro de você nessa noite. Nós estamos na casa de Deus onde o cabeça é Cristo. E Ele está interessado em revolucionar a tua história nessa noite. Deus vai passar um filme na tua cabeça aqui agora, querido. Vai mostrar tudo aquilo que você tem que arrancar do teu caminho. Deus está colocando espada nas mãos de guerreiros aqui nessa noite, querido. Porque muitas coisas serão quebradas aqui neste lugar. Deus vai sacudir. Deus vai sacudir. Dagon vai cair. Dagon vai cair, querido. Altares irão ser quebrados em nome de Jesus. Porque o selo que Deus tem por essa igreja, o carinho que Deus tem por pessoas que estão aqui, pessoas que estão pagando um preço de oração, há pessoas aqui que têm pago um preço de jejum para ver vida salva de Deus, está dizendo, Ele está derramando nessa noite. Espírito de morte, Aramaçuia, Darabaçuia, aleluia, aleluia, na quarta-feira dessa semana, uma mulher aqui, olha, você tentou se matar e ninguém sabe porque você não teve coragem de contar para ninguém. Constantemente vem ideias de morte sobre a tua cabeça, vem ideias de suicídio sobre você, e não é uma pessoa só aqui, não, eu não estou dando uma profecia por atacado, porque essa pessoa vai começar a sentir, vem da tua cabeça até os teus pés nessa noite, o teu espírito de morte vai ser arrancado de você em nome de Jesus, e o espírito de vida, ele virá para reinar sobre você. Libertação, libertação, libertação, libertação. Tem pessoas aqui que já estão vendo no reino do Espírito que está se movendo aqui neste lugar. Aleluia, algo no reino espiritual está se movendo aqui nessa noite. Você que está aqui a primeira vez, se você vem na igreja, não tenha medo, não tenha medo. Essa energia que você está sentindo é o Espírito de Deus que está passeando neste lugar e vai te libertar. Deixa Deus queimar aqui nessa noite, que suba com você do seu lado. Caramba, cheia da sangue do Senhor, Senhor. Os exércitos santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cavalos de Deus neste lugar, cavaleiros neste lugar. Querida, uma guerra acontecendo, que delícia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está guerreando, querido. Deus vai quebrar a obra do diabo no meio da tua família. Deus vai tirar angústia aqui nessa noite. A casa de Deus, aonde há luz, não há trevas. Não há trevas. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Acende o fogo, Deus, acende o fogo. Acende o fogo no chão dessa igreja. Acende o fogo lá na sua lavagem. Um cheiro, suave aqui para agradar as barreiras de Deus. Você que é enviado para destruir a liderança dessa igreja, o Senhor te desmascara aqui nessa noite.